Essa menina tá crescendo, não é mais criança. Leva os marmanjos a querer entrar na dança. Com esse jeito inocente, que seduz e engana a gente. Não é mais criança, ela não é mais criança. Não é mais criança, ela não é mais criança. Não brinca mais de boneca, ela agora quer se maquiar. Com esse jeito moleca, carrega uma mulher no olhar. É perfeito o corpo, é lindo o rosto dessa menina. O cabelo brilhoso, um cheiro gostoso que alucina. Transborda todo o charme em exuberância. Não é mais criança, essa menina já cresceu como o tempo passa. Agora já anda no frevo, dá rolê na praça. Nem parece a menininha que andava descalça. Agora paga de calcinha e não disfarça. Agora quer andar na moda e se divertir. Rolê com as amigas, sentir a vida fluir. Não quer se preocupar com o tempo, não tá nem aí. Seja no sol ou na lua, no vento da madruga, ela quer só curtir. Agora sente que está pronta, corpo de mulher. Através do olhar sabe o que marmanjo quer. Essa menina tá crescendo, não é mais criança. Leva os marmanjos a querer entrar na dança. Com esse jeito inocente, que seduz e engana a gente. Não é mais criança, ela não é mais criança. Não é mais criança, ela não é mais criança. Ela não é mais criança e tem malícia no olhar. Carinha de princesa, jeito meigo de falar. Sorriso encantador, já exposta pra maldade. Hoje é opção, quem já foi prioridade. Nada de sofrer, nada de chorar. Ela agora quer o mundo, ela quer se libertar. Estrogênio explodindo, hormônios femininos. Mudança de lua carrega, agora todo mês tem regra. Não é mais criança porque já faz criança. É perigoso entrar na dança. Essa menina tá crescendo, não é mais criança. Leva os marmanjos a querer entrar na dança. Com esse jeito inocente, que seduz e engana a gente. Não é mais criança, ela não é mais criança. Não é mais criança, ela não é mais criança.